Ficheiro 25. 10. Palácio de Belém, 1 de junho de 1886. Para onde podia fugir para ficar sozinha? Todos os sítios pareciam ter gente. 16 salas e quartos, as cozinhas e as copas, e até uma magnífica cocheira, mas ninguém pensara em criar um espaço só para ela. Uma sala onde pudesse trabalhar, reunir e decidir, porque tencionava encher a sua vida de forma útil ao país. Ninguém se lembrara de criar um escritório para a duquesa, convencido certamente de que se entreteria com chás e bordados, pensou irritada. E agora queria estar sozinha e há gente por todo lado, repetiu para si mesma. Só nestes últimos 10 minutos. Uma dama viera perguntar-lhe 3 vezes se queria chá. Coitada da senhora, se perguntasse uma quarta, gritaria com ela. Outra chegara com uma caixa de costura e sentara-se, como se tivesse vindo para ficar. Mariana Sabugosa, a quem o médico dera alta, consultara-a sobre a ementa do jantar. E até o capelão pedira para ser recebido, porque precisava de saber a que horas desejava Sua Alteza que se rezasse missa. Como se tudo isto não chegasse, ainda se empilhavam as cartas a que era preciso responder, os cartões de agradecimento que era urgente enviar a todos os que tinham comparecido ao seu casamento. Hoje Amélia sentia a cabeça a explodir. Como dizer, sem ser mal educada, que só queria ficar um bocadinho sozinha? Que agradecia tanta diligência, mas que não os conhecia, não lhe diziam nada, que hoje lhe pareciam mais estrangeiros do que nunca, ironia à parte. Acabou por se sentar na salinha, debruçada sobre um jornal, enquanto ouvia as conversas. Josefa Sandoval, a condessa de Figueiró, que toda a gente tratava por Pepita, já teria quase 30 anos, pensou, mas parecia-lhe a mais bem disposta. Disposição que explicava com o facto de os pais serem espanhóis. Um povo mais alegre do que os portugueses, Dona Amélia. Amélia, relembrando os seus invernos em Sevilha, assentia que sim, consciente de que ofendia as restantes damas. Também sentia empatia por Maria Germana, condessa de Seixal, com o seu estilo muito doce. Talvez o seu interesse por ela tivesse surgido da sua história, que ainda ontem Carlos lhe contara. Maria Germana casara com o cunhado e agora era tia e madrasta dos seus sobrinhos. A irmã morrera de parto apenas 2 anos depois de casar e com 2 filhos, e fora Germana que tomara conta dos pequeninos. 6 anos depois, por amor ou porque era mais cómodo, o conde pedira-lhe que aceitasse ser sua mulher e ela aceitara. Se aceitara por amor ao conde ou por amor aos sobrinhos, também não se sabia, mas um dia havia de lhe perguntar. Das suas favoritas havia ainda Isabel Saldanha da Gama, filha dos condes da Ponte, tão amigos dos reis. Era a mais bonita de todas elas, cara redonda, olhos azuis que os cabelos pretos realçavam, visivelmente inteligente. E Amélia não entendia porque é que aos 25 anos continuava solteira. Levantou os olhos do jornal por momentos e olhou-a curiosa. Que história de paixão contrariada teria para contar? Quando a viram por momentos disponível, inundaram-na com perguntas. Não, pensou Amélia, hoje não. Não quero falar de mim, não quero contar nada. Estou com tantas saudades de casa, da minha família, tão angustiada com todos eles, que tenho medo de desatar a chorar. Salva-me, Carlos, salva-me. Foi então que ouviu o som discreto de dedos a baterem no vidro da janela e o viu. Carlos acenava-lhe do outro lado, como se fosse uma criança saída da terra do nunca, do livro que fazia furor no momento, o Peter Pan, de Lord Barrie, que lera a Luísa meses antes. Por que se lembrara dele agora? Ficou sem saber. Pensaria no assunto mais tarde, porque neste momento preparava-se para ser salva por este pequeno milagre. Milagre maior quando Carlos lhe fez nova careta, apontando para a porta da sala. Vem ter comigo, pronunciou só com os lábios. Amélia não conteve uma gargalhada e as damas viraram-se, surpreendidas. Do outro lado do vidro estava o Duque de Bragança, os olhos muito azuis, que não conseguiam disfarçar o divertimento. Pepita foi a primeira a incitá-la. Vá um pouco até ao jardim, Sua Alteza. O Duque está à sua espera. Fuja enquanto pode, disse-lhe meigamente Isabel. Amélia lançou-lhes um olhar de gratidão e fugiu. Carlos puxou-a pela mão e correram até às cavaleiriças. Quer vir dar um passeio a cavalo? Vestida assim? Vestida assim. E Amélia foi. 11. Palácio de Belém, 5 de junho de 1886. O banho era o único sítio onde a deixavam sozinha, percebeu rapidamente. A casa de banho do palácio era tão perfeita como o seu quarto, concluiu. Os azulejos azuis contrastavam com os ladrilhos pretos e brancos do chão. No toucador, colocado ao canto, um vaso de flores do jardim e um espelho de corpo inteiro que refletia a luz da claraboia. Amélia mergulhava nas águas quentes e fechava os olhos. Escrevia, na cabeça, como se escrevesse no seu livrinho preto. Palácio de Belém, 5 de junho de 1886. Se sou feliz? Perguntam as minhas amigas. Claro que sou. E seria ainda mais se a cada minuto não pensasse nos meus pais e nos meus irmãos, na iminente expulsão de França e na minha culpa, porque tenho culpa. Como é que eu, educada pelo meu pai, para ler os jornais e entender as entrelinhas, deixei que se fizesse aquela festa de noivado, aquela estúpida festa, onde nem o meu noivo estava presente, sem perceber que ia arrastar sobre nós, sobre os Orleães, a inveja daqueles que há tanto tempo estão desejosos de nos roubar a pátria, convencidos, ignorantes, de que esbanjamos dinheiro e vivemos com luxo e que o meu pai queria ser rei para seu benefício próprio. Pobre papá, que nunca pensou em si nem por um minuto, desde que ainda criança o bisavô Luís Filipe lhe cedeu a coroa. Sei que estão hoje como sempre estiveram, profundamente unidos, e que nunca desistirão de lutar pelos seus direitos e pelo direito do povo francês a exprimir a sua opinião e fazer a sua escolha, mas que não é por isso menos duro, menos cruel. Se não fosse a compreensão de Carlos, que conheceu, mesmo que por curto tempo, todos os sítios que me são mais queridos, que se comportou sempre de forma tão leal para com os meus pais e irmãos, se não fosse ele a trazer-me a todo momento notícias de França, acho que teria deixado Lisboa, este palácio, e tomado o primeiro comboio de regresso a Paris, para estar com eles neste momento. Como sempre, pensam em mim e não neles. Ainda ontem a minha querida Yolanda Luine me escreveu e perguntou-me se sou feliz. E eu disse-lhes que Carlos é tudo o que eu esperava que fosse. Que as pessoas não podem ser mais amáveis, que a minha sogra me trata como filha e que eu lhe chamo querida mãe. E se não a sinto, nem nunca a sentirei como minha mãe, sinto-a próxima e preocupada, coitada. Não me parece que a vida lhe seja fácil. Dizem-me até, não sei se é verdade, e não gosto que me contem estas coisas, mas como as posso tirar da cabeça depois de já as ter ouvido, que está apaixonada por um soldado. Meu Deus, não pode ser verdade. Mas o seu próprio filho confidenciou-me que era assim mesmo. E eu corei de embaraço e vergonha quando desejava, ao invés, pôr uma cara de mulher vivida, que acha tudo isto normal e compreensível. A Rosa Damasceno, o tal soldado, como é que é possível? Que exemplo dão ao povo que devem servir? Talvez Carlos, quando for rei, ainda vá a tempo de dar outro exemplo. Talvez aprenda comigo, com a minha família, que é preciso lutar para merecer o poder que o povo nos dá. Talvez entenda que não podemos dar qualquer lastro à luta dos republicanos, porque depressa se virará contra o nosso povo. Espero que Carlos entenda e me deixe ajudá-lo. Mas agora, que egoísmo, só penso nos momentos em que estamos juntos. nas surpresas que me faz, em como me leva até Sintra para um piquenique, ou me passeia no bote em que nos metemos sem criados e às escondidas para ver as estrelas a partir do rio. E posso escrevê-lo aqui, no segredo da minha mente, que não foi só a primeira noite que não me desiludiu. Foi também a segunda, a terceira e a quarta, e todas, até hoje, em que o meu corpo e o dele se fundem num só. Lembro-me da Jane, da minha querida Jane, no meu quarto em Cannes, a dizer que as mulheres devem dar aos maridos tudo, para que não procurem prazer noutros lados, e que assim é que está bem e deve ser, porque nos unimos perante Deus. Quero pertencer-lhe sempre e que ele seja meu e só meu para sempre. 12. Palácio de Belém, 15 de junho de 1886. Já conseguira mudar um bocadinho os rituais do passo e agora tinha as horas do dia agendadas. Lia e escrevia cartas logo pelas 8 da manhã numa sala que transformara em escritório. Saía muitas vezes antes do pequeno almoço para um passeio a cavalo, quase sempre em companhia de Carlos, e recebia as senhoras da nobreza portuguesa pelas 11 horas. A parte da tarde estava dedicada ao serviço social. Explicar à Sabugosa que queria modificar as condições em que viviam os mais pobres. Não só porque tinham o direito a viver melhor, mas porque acreditava que só com famílias mais saudáveis, crianças que vão à escola e condições de trabalho dignas, o país podia fazer a revolução industrial de que precisava para sair do subdesenvolvimento em que ainda vivia e estancar a imigração para o Brasil, que para muitos era a única esperança de uma oportunidade, explicava entusiasmada. Não ia esquecer nada do que o pai lhe ensinara. Tivera alguma dificuldade em fazer-se entender, com muitas palavras francesas à mistura que se apressava a corrigir. Teria sido tudo mais fluente na sua língua materna, mas recusava-se a usar o francês fora da família. Não podia, como a sogra, ser eternamente olhada como uma estrangeira que vivia no país sem viver, como se fosse uma estância balnear ou de recreio. Para dizer a verdade, chocava a futilidade das conversas de muitas destas mulheres e homens que formavam a corte dos reis e atrevia-se a dizer, mas apenas a si mesma, que muita desta gente, ou mal chamar-lhes-ia criaturas, parecia primar pela ignorância e pela falta de senso. Era cedo, sabia que ainda era cedo, mas esperava em breve trazer para junto de si apenas aquelas que fossem capazes de se envolver nos seus trabalhos, na guerra que já decidira decretar à pobreza e à doença que invadiam a cidade. Protestara com Carlos ainda ontem, quando passara em Alcântara e vira as barracas que se apinhavam, casas dos trabalhadores que chegavam para reforçar a mão de obra nas fábricas daquela zona. É preciso dar condições de vida a esta gente, porque são seres humanos como nós e porque são focos de doença que em breve se espalharão por toda a cidade, dissera. Muito sinceramente, ficara um pouco desiludida com a reação do marido, que respondera com alguma indiferença que se tratava de assuntos para o governo e os seus ministros. Assuntos para ministros, protestara inflamada. O Duque de Bragança olhara com a consciência de que casara com várias Amélias, algumas não tão suaves como aquela que conhecia melhor. Responderam-lhe que sim, que eram assuntos a tratar pelo governo. E tinham ido o resto do caminho até Belém a discutir as competências de um rei, mesmo numa monarquia constitucional como era a portuguesa. Amélia lembrava-se de que saíra da carruagem ainda a ferver, e que entrar em casa de olhos baixos, não fossem as faíscas incendiar alguma coisa, como dissera mais tarde ao marido. Carlos aplacara a sua ira, escrevendo uma carta agastada ao rei em que protestava pelo facto de ter sabido que os dois soldados que tinham perdido os braços na salva de tiros à chegada da Duquesa de Bragança a Portugal continuavam sem receber uma compensação do Estado. Amélia gostara de ler. Se não resolve, então deixe-me resolver. Talvez tudo mudasse quando um dia Carlos fosse rei. Já se esquecera da raiva e da discussão de ontem, e hoje preparava-se para gozar a manhã que nascera quente à sombra de uma das árvores do jardim. Sobre a mesa tinha duas cartas, da mãe e da tia Chiquita, pela letra, e os jornais franceses que Berthet lhe mandava religiosamente e chegavam apenas com 2 dias de atraso. Despachava umas cartas formais e guardava o mais sumarento para o fim. Recordou que primeiro estava o dever, depois o prazer, como tantas vezes lhe fora dito e repetido, e pensou por momentos que era pena que se estivesse sempre a adiar o melhor, quando a vida dava tantas voltas, e afinal o amanhã podia não chegar. Se o pai e os tios não tivessem cumprido escrupulosamente o que decidiram ser, o dever de deixar brilhar o primo Chambord, hoje o pai, Filipe VII, estaria certamente no trono de uma França mais próspera e mais livre. Voltou a ler a carta que acabara de escrever ao ministro da Fazenda, a pedir detalhes sobre as epidemias correntes, e assinou numa letra decidida: Amélia, Duquesa de Bragança. Mordeu a ponta da pena e pensou satisfeita: Amélia, e não Amélie. Bem disse ao Carlos que é assim que uma princesa portuguesa deve assinar. Contente, estendeu finalmente a mão para os jornais. Desdobrou o Figaro e deu um grito. Anunciava que os republicanos tinham agendado na Assembleia a votação decisiva: exilar ou não os Orleães. Na esperança de mais detalhes, abriu com as mãos a tremer as cartas da mãe e de Chiquita. Falavam de intranquilidade, mas não diziam nada. Quero lá saber se a geleia de ameixas ficou tão boa como o ano passado, protestou, deixando as folhas em cima da mesa e pondo-se de pé. Tinha de falar com Carlos. Estava certa de que lhe escondia a situação que se vivia em França para não a perturbar. Mas precisava de ser posta a par. Não era nenhuma criança. Quando é que toda a gente que a rodeava perceberia isso? Entrou no escritório do marido e, acenando com o jornal, exclamou: era isto o que me queria esconder? Carlos leu os títulos principais e confirmou. Não valia a pena angustiá-la com medos que podem não ter qualquer fundamento, disse calmamente. Amélia endireitou-se, alta, mais alta do que ele, e pela primeira vez Carlos viu-a de cabeça perdida. Por quem me tomam? Por que é que o Duque de Bragança me toma? A minha família corre o risco eminente, já praticamente consumado, de um novo exílio, e querem proteger-me das notícias? Eu que acompanhei todos os passos do meu pai, todas as estratégias, li todos os documentos desde os 6 anos e agora desejam transformar-me numa inútil, ocupada com chás e passeios? Jamais, Carlos, jamais me esconda estes casos, sejam da política francesa ou já agora da portuguesa, porque não tenciono ser daquelas princesas com sorte, rainhas com sorte, que se calam a troco de uma joia. Carlos estava tão lívido como ela. O conde de Arnoso, o secretário privado de Carlos, que Amélia nem vira tal a sua fúria, sentia vontade de se esfumar para evitar o embaraço ao casal. Tossiu. Amélia, ainda zangada, olhou-o surpreendida, mas controlou habilmente o abalo. Já que aqui está Bernardo, fica também intimado a dar-me as novidades, sejam elas boas, assim assim ou más, disse-lhe, e percebeu nesse momento que, de facto, havia qualquer coisa no sorriso levemente trucista deste homem que não lhe agradava mesmo. Subitamente consciente de toda a cena, despediu-se, virou as costas e fechou a porta, suavemente. O Duque de Bragança trocou um olhar cúmplice com Arnoso, como quem comenta a imprevisibilidade feminina, mas não disse nada. Nunca dizia nada quando se tratava de Amélia. Vamos então dar essa voltinha no iate que está em Cascais? Disse o príncipe Arnoso. Amélia ouviu-os a rir e a afastarem-se pelo corredor. Pela primeira vez, desde que chegara, sentiu-se profundamente sozinha.